maior pressão automotiva de Bujaru. Com a qualidade que surpreende. Que Trandinha treme tudo. Um exagero de som. É o baile do DJ que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Dia 24, tamo na área, Capim! Alô, chuta aí! Prepara que dia 25 o som do rock. O som do rock doido tá na área. Betinho Playboy, mandou patrocinar. Betinho Playboy. Olha meu drone, está sobrevoando. Um dos seguidores, meu drone. Sabe por que, Caparel? Joga. Quem acha que tá mil grau, coloca você pra cima aí. Joga pra cima, joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz e bate na palma da mão. Bate na palma da mão. E aí, Cegueta, como é que é, Cegueta? Como é que é, Cegueta? Ele veio lá especialmente de São Domingos do Gabi. Sabe pra quê? Só pra registrar e pra gente passar a visão seguinte. Dia 24 de novembro tem aqui Tandinha lá no Sport Bar em São Domingos do Gabi. A capital da Pororoca vai tremer porque ela vai chegar, viu? Que Tandinha! Assuma lá isso aí, meu parceiro Cegueta! Vai ser loucura! Segura, Cegueta! O Taparão disse bem que me segure! Eu tô nessa fronteira! Ó, mas antes, eu queria fazer uma pergunta seguinte, Del. Só que não tem compromisso com ninguém, coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver. Cadê o gritinho das mulheres solteiras aí, tem? O gritinho da macharada que gosta de mulher. Eu tô sentindo que a macharada hoje parece que não gosta de mulher. Vou perguntar de novo. Cadê o grito dos homens que gostam de mulheres aí, vai? Sabe por quê, Tafarel? O quê? É o gordinho que tá na área. Cicatrizou, mas tá doendo por dentro. Você não me aliviou, posso fingir. Estou bem, mas os seus olhos não escondem de ninguém. Tá chegando aqui, Tandinha lá do Capim! E a gente vai chegar por lá, meu irmão, a Sumeronda! 24 de novembro, marque bem essa data. É o som do rock do Amigo da Nara. Pra tirar forra! Vamos lá! Bora lá, Ceguedinha, mais uma na sua assessoria! Rock doido! Que Tandinha! É meu parceirinho mecânico! Obrigado pela sua presença! Se segura o David Astromboy no Brasil! Alô, David Astromboy! Tamo na área! Meu parceiro Alisson! Lá da família Vitória, está aí com a gente! Alô, meu parceiro Cunha! Obrigado, viu, Cunha! Você é toda a galera! Está aí com a gente, obrigado, Del! Obrigado pela sua presença, parceiro, tá todo mundo na... Vai! Novinha, você é uma flor, vem do cabrão se não for. Amarela lembra... Caladão, lembra você que ficou meu coração. DJ Lohan que tá tocando, você é... Obrigado, minhas feras! Da nossa! Que Tandinha! Obrigado, minhas lindas! Alô, Valeiro, e você, toda na assessoria! Forte abraço pra todo mundo! Olha o meu promo, tem maluco. Favela, minha você é uma flor, aniversário do Não Maluco, dia 20. Novinha, sinal. A galera do Piri vai estar em peso, meu parceiro Tchucrão. Esse é o de Canadá, rapaz. Agora vai curtir o aniversário do Léo Maluco. Meu parceiro Dego, obrigado pela sua presença. Vem o lado que é acendeiro da Dego. É nóis! É meu parceiro Ike, do restaurante JR. Cadê as que tu pede? Você que roubou meu coração. Ura. DJ Lohan que tá tocando. Você é especial, tanto para mim. Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo. Fica você até o fim. Você é minha docela, minha princesa Cinderela. Vai pra lá, lá, favela, vai pro morro ela. Você é minha docela, minha princesa Cinderela. Bota pra ir doida, amei o sul. Bota pra ir doida, pra ir doida. Disse Neilson, prepara São Domingos do Capim, sabe por quê? Vamos com tudo! Vamos levar novidade! Pitandinha! É nóis! Vamos lá! Esporte Bar, São Domingos, é! Convida todo mundo de seguir! Vamos lá! O sinal dia 25 lá no Caldeirão do Pelé! É mais uma fronteira! Tapara pra ti que gosta, viu? Tafarel Marketing, o maior mídia de festas da região! Vamos, chuta! E é nóis! Esse é o DJ Lohan. Olha o rei do celular, está aqui com a gente também! Sigo! Cheiro de perfume bom, ei, tá na gaiola, cheiro de marala boa, ei, tá na gaiola, cara mala vai jogando, ei, tá na gaiola, com os amigos faturando, ei, tá na gaiola. DJ Lohan que tá doido! Joga, joga, joga, joga, joga a bolsinha! Vai começar o rock do... Já começou, já começou, já começou! Vai começar o rock doido! Já começou! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima! E bate na palma da mão! E bate, e bate, e vem! E vem comigo, vai começar o show na pressão, sei que você vai gostar. E vem comigo, vai começar o show na pressão, eu sei que você vai gostar. E é potente, é diferente. DJ Denny super toca pra gente, treme tudo. Afonso Mix, DJ Neilson comanda, agita a city. Quitandinha treme tudo, Quitandinha treme tudo, Quitandinha treme tudo, Quitandinha treme tudo. Ao nosso lado, sempre na parceria, equipe Quitandetes e os seguidores arrepia. Ao nosso lado, sempre na parceria, equipe Quitandetes e os seguidores arrepia. Everybody's going to the party, have a real good time. Oh, yeah. Maranhão para o Pará. Eles disseram, nem se botar um mês todinho junto aqui todo dia. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. É na pressão! Sabe com o que passa e finjo que não te vejo. Roubei a tua cara, é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não... Joga a mãozinha, pá! Não vem me rotular, não troco, me encaixa direito. Me respeita, nossa, respeito, não... Já que hoje eu tô a pensar. DJ Neilson. Amor e carinho, trabalhei pra dar conforto. Porém, meu coração, mas ela me fez de bom. Olha, meu parceiro, Jefferson, rei do celular, pro sinal, segue com a gente. Obrigado a você, Jefferson. Tá todo mundo na área. Alucinados, você beija da. Que Tandinha. Fala, bonito. E aí, tá bem, só não tá. Ô, Diego, vamos iniciar uma mesa aqui pros meus alucinados, Diego. E aí, tá bem, só não tá melhor que eu. Pra me falar novidade que aconteceu. E aí tá bem, só não tá melhor que eu. E aí tá bem, só não tá melhor que eu. Pra me falar novidade que aconteceu. Um, dois, três. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Fala, Olá, Brias, quinta da Tias. Queria tava. Libera, vai, vai. Lídia, ô Marília. Olha pra mim. E outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. O quê? Vá esperando a chuva passar. E bota na pressão, Neilson. Bota na pressão, e bota na pressão, e bota na pressão, e bota na pressão. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter? E as que tão detis vão dizer? Tira tatuagem, cicatriz. ensinar o homem delas. Aqui é muita quitandinha. É embatado, as meninas pagam um pau. Marginal, é marginal. Quando nós é embatado, as meninas pagam um pau. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz. Alô, Udi, prepara, prepara, prepara, prepara. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Vai apagando, vai apagando, vai apagando, vai apagando, vai apagando. Acende, acende, acende. Juta aí, né, senhorita? Por sinal, uma grande festa no domingo lá do Caldeirão do Pé. Sou teu amado, teu namorado. É baila comigo, é quitandinha, é rock doido. É nem o supressão. Por isso, yeah. Vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Fala, bonito! Ele é certinho pra casa. Meu parceiro Matos está aí com a gente também, se você. O meu parceiro Cunha. Obrigado, Gu. Tem que ficar, ele é certinho. O parceiro Renato, o Cego, o Logos Fufá, pra casa. O Mil Grau, empresário gordinho. E essa quitandinha é uma loucura. Alô, minhas quitandetinhas. Você partiu no coração. Ficar devendo. Se pra todos não quero mais. As quitandetes. E é pra você. E de mão dadas não. O jogo. Agora veja só. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como isso não contou. E aí? Não contou que pudesse mudar. Alô, bonito. Que viria a me amar. Os alucinados, você veja. Obrigado pelo carinho. Não estou. Tá todo bem. Um tiquinho do meu amor. E o quê? Agora veja. O Jadenilson, o Robson, o Adrielinho. Tá todo mundo na área. Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Cadê a Jaque? Veio hoje, né? Sempre ao lado, é? O sinal. Paulo Henrique, Paulo. O vereador Marcelo Capelão está aqui com a gente, vereador do Paulão. Alô, Marcelo. Miriam e Batidão. Tamo junto. É DJ Mel. Pressão da Farel. Bota pra endoidar. Bota pra endoidar. Bota pra endoidar. Pra endoidar. Pra endoidar. Pra endoidar. Pra endoidar. Pra endoidar. Endoida que tandira. Endoida que tandira. Endoida. Endoida. Endoida. Endoida. Endoida. Endoida. Endoida. Endoida. Endoida. Endoida. Endoida. Endoida. Pararam pra reparar. Quitandinha! O quê? Estão ouvindo esse som? Quitandinha! Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som? Não sei se é como lá. E a mãozinha vai pra cima! A mãozinha vai pra cima! Mãozinha vai pra cima! Mãozinha lá pra cima! Mãozinha lá pra cima! Mãozinha lá pra cima! Vai, vai, vai! Ela rebola e eu dou picada. Olha o meu parceiro Juninho! Juninho Cláudio, Isaías! GDP do Pirim! Ela rebola e eu dou bicada. E eu dou. Tandinha. Vamos na área! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando gol. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganha troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando, parabéns novinha, tu ganha troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando, parabéns novinha. Obrigado mesmo a todas as pessoas que já se fazem pra gente. Super lotado, pai. Alô, Cristiano Energético. Querendo essa novinha aí pra eu. Querendo droguinha, tô querendo essa novinha, tô querendo essa novinha. Pra eu não perder essa, vou virar um Zé droguinha. Eu dava. Alô, David Astro Boy! Eu dava balão, só que ela não. Vamos junto! Meu parceiro Nicola da Cario Boga! Um abraço pra você! Farão Marketing, o maior mídia de festas da região. Netinho das Fronteiras. Valeu! Gente, temos ali ao lado do nosso baixo churrasqueiro Batapá. E aquele taca cara bem gostosinho pra você tirar gozo. Esse é o DJ Lohan. Sentiu a pressão? Vamos lá! Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E ela abraçando, pai! DJ, bota na pressão. Oi. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Ai, assim é. DJ, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Quando eu tiver loucão. Quando eu tiver loucão. Loucão, loucão. Equipe Pulso, como é que é? É. Loucão, loucão, loucão, loucão. Só quem tá solteiro, levanta. Mão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos, levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Levanta a mão, levanta a mão, vai, vai, vai! Já... Yeah, yeah, tchau, tchau, yeah, tchau, tchau! Obrigado, Rafael. Assim eu vou, assim eu vou. Pago de gozinho. Assim eu vou. Pesado gozinho. Você é assessoria. Tá todo mundo lá, negocinho de minhas pernas. Obrigado, viu? E é nosso. Seguidinha da mídia. Lá da capital da Paraná. Leva um abraço pro Luciano, viu? nome. É nosso. Esperas a nossa. Que Tandinha. Eu não lembro, príncipe, tô com você. E de si, de eu sou com a tua volta. Fala, minhas quitandetinhas. Tamo juntos. E eu não lembro, príncipe, tô com você. Meu parceiro DJ aqui no show. Pedrinho, Leia, Julinho, Rayana, toda a galera que sempre está acompanhando a nossa. Que Tandinha. Beijo, meninas, valeu. Viviane. É nóis, sempre juntinho. Júnior Vidal. E DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Os alucinados por cerveja sempre do nosso lado. A galera que rompe fronteiras. Tá faltando a equipe, tá faltando a vinheta, viu? Com a nossa logomarca. Quitandinha! E é nóis! Júlio, tudo animal. Esse cara tem moral comigo também, viu? Obrigado, Júlio. Você, a tudo em vindo, tá aí, tá? E é nóis! Meus primos, um abraço com muita galera da Mangueirinha, né? É nós sempre na área. Fazer o pé. E no Mega Príncipe tô com você. E que se adianço com a tropa, vou fazer o pé. Fazer o pé. E no Mega Príncipe tô com você. E que se adianço com a tropa, vou fazer o pé. Fazer o pé. Meu performático e vai botando pai doida e bota pai doida, pai doida, pai doida, pai doida, pai doida, pai doida, pai doida, pai doida. A mulher tá aqui dentro. Bora performático, bora na batida, vai. A loirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá. Então pode se soltar, encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Vamos lá! Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa agora eu quero ver! Me apaixonei, pra deixar o clima gostoso. Que quando as três de uma vez, vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai vai que vai que vai que vai vai que vai que vai que vai vai que vai que vai que vai vai que vai que vai que vai vai que vai que vai que vai vai que vai que vai que vai vai que quando vai tentando que quando tentando aquecimento pro chão tentando que quando tentando é o rock doido, rock doido, rock doido, rock doido, rock doido, rock doido, vai. Rock doido vai, rock doido vai, rock doido vai, rock doido vai, rock doido vai, rock doido vai, do rock doido, do rock doido, do rock, quem sabe vai cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou. Mas como eu ia imaginar? Na quinta dia tá tudo bem, você tá me ensinando. Obrigado, minhas quitandetes. Forte abraço pra vocês, meninas. Mas não sei o que tu vai ver. O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. Moleque, o teu jogo tá aqui com a gente também. Empresário Gordinho. E é nóis. O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. aqui no escritório do meu grande parceiro Márcio Landim, advocacias. Trabalhamos em nome de Márcio NL. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da... E esta noite já tá aí. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é quando eu... Estou seu Deus com você. Aliás, Deus proverá, Deus constrói, né? Toda a galera da Estância, Deus constrói. Obrigado mesmo. A galera que sempre está aí nos dando total apoio. Nada disso você deve. Loja Tribo da Marca. Nunca joga, você joga, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. Nunca joga, você joga, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Lá vai minha saudade, beber os Danone, pra ver se a vontade de te ver some de uma vez na minha cabeça. Eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Segura a balde! Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha. Balde cachorro! Meu parceiro bonito! Com vontade de ligar. Alucinados, você deixa dar! Que Tandinha! Tamo junto! Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de beber. E deixa essa força que eu tô, não dá. É só você pra me salvar. E agora? Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de beber. Fala que ainda sou o seu amor. Falou, tá, faré. Me ajuda, por favor. E deixa. Ó, oh, bebê, sinto falta de te ver aqui. Foi sentando, quicando, beijando essa boca que só sua. Igual você não achou nem na terra nem na lua. Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo. Falou, tá, fama, DJ! Para que teu dia, pai! Vai, pai! Vai, pai! Vai, e vai, e vai! Tudo que ela faz é por causa do malote. Tudo que ela faz é por causa do malote. Ela desce, sobe, desce, sobe. Ela desce, sobe. Vai descendo, vai subindo. Vai descendo, vai subindo. Descendo, subindo. Descendo, subindo. Descendo, subindo. Descendo, subindo. Descendo, vai. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Como é que tá o cheiro da fama? Cheiro de lançado bom, ei, tu tá na gaiola. Cheiro de maconha boa, ei, tu tá na gaiola. Várias piranhas jogando, ei, tu tá na gaiola. Os amigos... Deixa eu só desacelerar um pouquinho. E agora? Vem sentando na piroca, ei, tu tá na gaiola. Ei, tu tá na gaiola. Sentando na piroca. Vem pensando, gordinho aqui com a gente, juntinho. Olha o meu maestro, DJ Wellington. Obrigado, Wellington, pra ser o Chuck Brown. Da Farauela. Ela desce, sobe, ela desce, sobe, ela desce, sobe, ela desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, sobe. Olha meu parceiro do Lucino, coração gelado. Sobe, meu parceiro Jerry, loucos por fago, a gente sobe, alucinados, você beija. Tá, é o Tomata da Pop 3 Se fica de gracinha, eu vou passar sarrando. Se fica de gracinha, eu vou passar. Não, assessoria seguinte na mídia, lá no Esporte Bação Domingos, prepara a capital na Paranaca! Era lá que a gente queria! A festa da Disporra, meu irmão! Bota pra doidar! Bota pra doidar! E bota pra doidar! Pra doidar, vai! Pra doidar, vai! Pra doidar, vai! Pra doidar, vai! rua com meu carro rebaixado. No som do porta-mala tocando cristal quebrado. E logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta na rua e chamei já Pitandinha. E ela aceitou o convite e foi pra farra. Dei rapa de vila e ficou mal intencionada. Falou que ia no banheiro e do nada sumiu. Quando fui procurar com outro cara ela fugiu. Tá roxeda, tô lhe vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Tá roxeda, tô lhe vendo. Pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo. Vagabundo, vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo. E agora? Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Eu sou do morro, sou favela, mas meu coração... Me vacina o chefe do celular! Ela é da zona sul. Loirinha de olho azul e o impasse vai dela. Temos os melhores sopa, somente R$5 e um churrasco R$2 pra você. Já vi do meu coração pra ela, yeah. Hoje ela... Meu parceiro Ian Mecânico, obrigado pelo seu carinho. Vou bater uma real pra ela. Hoje ela vem me ver. Meu parceiro Matos tá pra ir, tá, tá. Pra ela. Ele, o David Astro Boy. Meu pai, que eu não... Cadê o cunha? Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar eu caro. Meu parceiro Pô, não tem que lotar. Eu e os alucinados, você beija com a gente. Obrigado, meu carinho, quero. Meu parceiro perverso da Pop Mirão. É o tudo da Pop, é o tu mata. Pop Brasil é pelo bonito. Que tanto é a tia? É o som do rock doido. Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Favela, meu parceiro James Maluqueu, Thiago do Par, a galera que sempre está aí nos acompanhando. Já te disse, aqui tu diz. Vamos lá! Dela, só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho. Mas tenho a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver. Eu vou bater. É o trio do interno da área! Ela, hoje ela vem me ver. Eu vou bater uma real pra ela. Fala ou não fala? Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Feras da Quitandinha, né, Marlena? Mas somente eu e você. Fala. Obrigado, todas elas. Beijo pro sinal. Eu já tenho uma ideia. Deixa tudo no escurinho. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito aí, vai! Ó, oh, que tal se eu tocar essa aqui, ó? Novinha, você é uma flor, filho do cabrum, se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. Você é especial, tanto para mim. Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo. Ficar com você até o fim. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Tá chegando dia 17 de novembro. Quinta dia aí pro Falo do Marajó do Juro Nesse. Dia 2, Casa de Show Lares, 2 de dezembro, 11 de novembro. Novinha, vou... Casa de Show, retorno, Quinta dia. E Passat, mano. Novinha, você é uma flor. E Cristiane? Uma flor. Parabéns, Cristiane. Uma flor. Joga você pra cima, você pra cima, você pra cima, vai! O dia inteiro falando, o que? Criticando as minhas com você não tá me ajudando. Só se complica falar de fulano, de ciclano, mas ainda E as meninas? Pro espelho é tchau, pra inveja é tchau. E o que? Já fui, bye bye. Pro espelho é tchau, pra inveja é tchau. Já fui. Ai, ai. Pro espelho é tchau, pra inveja é tchau. Já fui, bye bye. Pro espelho Vai, vai, vai. Aê, aê. E agora? Vai, faz a fila, vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Beijo no lindão pro cara. Abraço, Neil, Cícero, abraço, o carinho do Milão, da CDP, do Perigo, a gente aí, abraço, obrigado, meu carinho. Família DA, tá com a gente bacana do Brasil também, abraço, obrigado, carinho. Família Mangueirinha também, nossa CDM lá do Mocajuba. Tá por ali também, a gente, abraço, obrigado, meu carinho. Rapaziada que vem também da Vila do Carmo, tá toda a tropa aí com a gente. Obrigado, meu carinho, viu? Fica à vontade aí. Olha, meu parceiro, chama, tá aqui com a gente. Safadeza, sacanagem. Bota a mão pra seu gostinho, bota pra ir doida, ir doida. Vai, vai! Batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, força! E agora? Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas. Para a tapa, Marquinhos! Uma garrafinha. E a galera da Sega Boteco? Do Areal com a gente! Querendo muita ousadia, eu vou pro bailão. Curti aqui tadinha, eu vou pro bailão, atrás das danadinhas, pra levar pra treta e dar uma sarradinha, pra levar pra treta e dar uma sarradinha. Que hoje eu tô querendo muita ousadia, eu vou pro bailão, atrás das danadinhas, eu vou pro bailão, atrás das danadinhas, pra levar as quitandetes, uma sarradinha, pra levar pra treta e dar uma sarradinha. E vai botando o batidão. Batidão, batidão, batidão. Tá valendo? Deixa eu lançar, deixa eu lançar. Vai. Quero. Comprei um presente pra você. Céu. Trouxe uma aliança. Olha aí, tá falando. Tá escrito outro nome nesse anel. O quê? É que meus trampos berrou, agora eu sou o Manuel. Manuel, Manuel, o quê? Manuel. Ai, para, Manuel. Manuel, Manuel, Manuel. Ai, para, Manuel. É o santo bagulho doido, não. Manuel, Manuel. Ai, para, Manuel. Manuel, Manuel. Nosso amigo assiste, nosso parceiro, Faguinho. Comprei um presente. Nos irmãos subiu detalhe dia 4. Meu Deus do céu. Tira viu das quilas cervejadas que ia parar toda a região, mais uma cervejada dos irmãos super. É escrito. Alô, Faguinho! Dos irmãos super aí, Brasil com a gente! Ele é a primeira dona Silvani também! Manoel. A minha amiga Berissa, alô Berissa! Toda a tropa com a gente, chamando todas! Manoel. Um abraço! Prepara tudo, Faguinho, dia 4 da cervejada dos irmãos super! Agora, aqui Tandira tá chegando! Que gostoso tá isso aqui, tal, tal, desfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega. Olha, minha dona, minha aberto, a gente, obrigado pelo seu carinho. Sua... Valeu, dona, minha família, Vitória, os perversos da Pop. Na... Alô, perverso, como é que é? Sua é o do da Pop, Brasileira. Um abraço pra você, Elton. Ei, meu irmão, tá na hora de você pegar sua gatinha e dançar um pouquinho desse jeito, ó. Banda 007. Eu não é. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Recebe esse CD aí, Flavio. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. Diz, nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidas de mim. Desejos eu senti. Perdido de paixão. Me aperta o coração. Na escola eu aprendi. Somar e dividir. Gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei. Só não me preparei na matéria do amor. Não tive professor. Eu não é a pulso. Oh, oh, oh, eu me ensino. Prova de amor. DJ tirar o chapéu pro DJ. O homem é bom, no meu CD não tem importância. Tamo junto. DJ Afonso. Rodrigo. DJ Denis Super. Anda zero. DJ Neilson, o DJ do povão. Tamo na área, agora é o gordinho do bagulho doido. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Vem, Cristiane, segura o teu coração. Porque você não sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço. Olha o meu parceiro José daqui com a gente também. Duvido que você vai querer. Ele tá na assessoria do Pipira Light, bora José. Bora. Tá com a gente também, cadê o Bilão do Sorriso? Bora, Bilão. Meu parceiro Marquinho. O Dengo da farinha, né? Meu parceiro é o Rilson do Sorriso também, bora Rilson, subir. Ela fria desse celular. Só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão... E aí, Jéssica Santão! Vive a cores aqui, aqui. Manda 007. Porque você não sai daí. Meu parceiro Jonas Mota está aí com a gente. Invadir, olha a assessoria, obrigado, Jonas. Ficar, por gentileza, alguém da produção da Quitandina aí. Meu ar, deve ter saído duas águas pro meio, saído do ok? Duvido que você vai querer ir embora. Não apavora. Depois do amor a gente vai fazendo hora. Eu não aguento mais. Eu não. Almarinho, Almarinho. Mais a tela fria desse celular. Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coro pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha Coitinho da Prime, né, Vivi? Tá tudo bem. Quero meu parceiro Ingrid do restaurante JR também. E é com... Cadê o Glailson? Tá se escondendo de mim. Espera mais um pouco e tu vai ver. Pô, a Nina não te liberou hoje, não? Afum. O amor eu sinto por você. Nada disso você deve entender. Aí é nossa parede. Juro que eu seja. Mas nunca. Obrigado pelo seu carinho, viu? Porque você não sabe o. Já, tá comigo. Eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar. Mas nunca vou ganhar. Porque você. E vacilo do docinho, carreteiro da live show. E a primeira dama. Obrigado com muito carinho, toda a nossa equipe que é moral, bonito, os alucinados por cerveja, obrigado, sempre rompendo fronteiras. Essa equipe tem moral com o Neilson, as feras da nossa Quitandinha. Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no GDP do Pirinho, coração da princesa, por aqui, né? Bora, molequinho! Tá tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. Banda 00. Quitandinha, Quitandinha, Quitandinha. Lá vai a saudade, beber uns Danone. Pra ver se a vontade de te ver. O quê? Some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo a surra de enxaqueca. Vai ou não vai, eu? Já vai meu orgulho, perdendo a vergonha. A como me enxergo, os dedos tremendo com vontade. Meu parceiro Alisson! Meu parceiro Cunha! Com medo de me rejeitar. Fala, Pepeza! Fala ou não fala? Não fala. Cadê o Elton da Pop Brasileira? Se não eu morro de... Empresário do Giro, Multimarcas. Um abraço pra você. Sai de perto do Chuck, já te disse. E é só você pra mim. Não fala não pra mim, bebê. Se não eu morro de... Bebê. Chuck delas ou Chuck Brown? Ainda sou o seu amor. Ó, meu benzinho, me ajuda, por favor. Olha, Neilson! Meu parceiro Alan Baixo também da Muralista. Esse moleque que eu tenho de maior respeito hoje tá aqui curtindo o som da Quitandinha. Quitandinha! igual você. Esse moleque demorar, bora, né? Ele e meu parceiro Alex, parceiro também, bora, Alex! Parceiro Alex, saúde! Meu parceiro Mauri Magalhães também, da Murali, lá da Academia Magalhães. É do setor, do setor. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô não dá, e é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Será que você chegou voando, mas ainda não vi asas em você? E belisque que eu tô sonhando. Agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado. E o que é? Ah, fala, Bia! Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou, Cris? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega não. Liberado, Vivi, hoje liberado. Ninguém. Cadê ela? Me olhar. E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece? Aí, Rudi, tá tudo preparado, hein? Chega, não precisa mandar mais ninguém. Me dá um beijo agora. Aí. Manda 007. Se eu te beijar, manda 007. Fala, Jaqueline. Aí você escolhe a melhor rua. Aí você arruma o seu cabelo. Pila B8. Sai com aquela sua amiga louca. Que diz que o bom Dudu é ser solteiro. Cadê a água, Dudu? Diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim. Meu parceiro daí. De jeito. Bora, chope da água, gente. Um abraço para nossas feras. Alô, minhas feras. Beijou a boca errada. Lembrou da boca. Entrou numa gelada. Lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Se era ou não era? Eu era. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Eu era. Manda 007. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca.